Lava sozinho em casa, tomando minha cana. No zap, um chamado, um rolê, verdade, desgrama. Eu já tava avisado, disse hoje, pois já era. Pegar a novinha, eita, rolê da miséria. Foi o whisky, vodka, cerveja, loló. Carteira de cigarro, duas carreiras de pó. Perdi briga, maculei, um ziado, um enxerito. Perdi tudo nessa porra, só não teve rapareio. Peguei o mototáxi, fui pro cabaré da tarde. Deu errado também, eu não peguei ninguém. Fumaram meu cigarro, gastaram meu dinheiro. Voltei pra casa lisa e vomitei no banheiro. Foi o whisky, vodka, cerveja, loló. Carteira de cigarro, duas carreiras de pó. Perdi briga, maculei, um ziado, um enxerito. Perdi tudo nessa porra, só não teve rapareio. Tomando minha cana, no zap um chamado, um rolê, verdade, desgrama. Eu já tava brisado, disse hoje, pois já era. Pegar a novinha, eita, rolê da miséria. Foi o whisky, vodka, cerveja, loló. Roteira de cigarro, duas carreiras de pó. Errei briga, bagulei, um ziado, um enxerito. Errei tudo nessa porra. Foi o whisky, vodka, cerveja, loló. Roteira de cigarro, duas carreiras de pó. Errei briga, bagulei, um ziado, um enxerito. E tudo nessa porra só não teve rapariga. Estúdio D, esse é Amaral, esse é Amaral. Um forte abraço a todo o pessoal de Casa Nova Bahia. Meu pajé, Mi, alô, Tchumi, Orlandinha, Cacau. Nossa família vai ajudar pra lá.